por ser esposa do pai Silvio, sou mãe por mérito, por obrigações alcançadas, por formação. Disciplina. Né? Porque é muito triste quando a gente fala, eu sou mãe, mas você não alcançou, não passou por determinadas, claro, né, formações para se pôr aqui. É. É, eu ajudo a cuidar dos meus filhos, dos nossos filhos, da nossa casa, zelar pela casa espiritual. Ah. E estamos aí, espero, por muitos e muitos anos, apesar de muitas tristezas também que a gente alcança pelas ingratidões das pessoas, mas é importante saber que eu posso me desligar do mundo, entregar o meu corpo e a minha mente, o meu coração, para uma divindade vir no meu corpo fazer a caridade, né? Sou um instrumento e eles são o meu degrau para alcançar também a minha missão completa. Oh, força, a sua luz e sua presença dentro dessa casa. Se nega, canta, prazer nessa alegria. Se vende hoje é pra cuidar de quem tem fé. É mensageira da paz e do amor. Céu está aqui na terra em nome do Senhor. É mensageira da paz e do amor. Céu está aqui na terra em nome do Senhor. Gracias. Vai, meu filho. Evo, é um caminho que se necessita de esclarecer. Há muita gente que precisa, viu? Então vamos lá, minha querida. Muito obrigado, viu, novamente por vir até aqui, se predispor a falar com a gente e a ensinar, passar um pouco do conhecimento da senhora, viu? A gente percebeu que quando a senhora chegou, a senhora arcou o corpo da menina. Uma pergunta, às vezes, até frequente: pode um preto velho vir ereto? Oi, meu filho. A manifestação, você tá falando com uma nega velha. Isso. Se eu entro totalmente no corpo de um genvia, meu. Genvó já não anda como vocês acham, não andava, não é? Uhum. Então, a via entrega a materna dela. Então. Se voltou totalmente o corpo da minha filha, ela não vai ficar do mesmo jeito. Isso. Então o que acontece? Junta a energia da matéria, do corpo físico que vocês falam, né, filho? É. Junto com o espiritual, e aonde se há o lacar que você falou. Isso. Uma baixa. Isso. Para também ajudar a gente a chegar. Tudo é a manifestação. Tudo é de acordo com o que as envolvem. Não é, meu filho? Se você não consegue enxergar a Jimbó do jeito que é, Jimbó não cabia nesse monte, não, né? Jimbó precisava de dois, né? Porque Jimbó é assim, ó. Né? Sim. Mas minha filha sabe, Jimbó, ela tá buscando a Jimbó, sabe que a Jimbó tá chegando. Minha filha sente o corpo dela aqui, sim. Isso é importante para as filhas, ter certeza do que está vindo. Porque vocês, quando entregam a mente e alma e coração, no incorporamento, você sente o espírito que está. Nós manifestamos para vocês o jeito que é. É o Jimbojin é forte, Jimbojin já andava assim, um pouco abaixada, não era mais mocinha. Então é onde dá essa carta que você falou. Entendi. Mas se um filho, vamos dizer, tem algum problema de saúde, que se acaba vai prejudicar o filho, vamos dizer assim, o nego velho não vai fazer por onde maltratar, não é, filho? Entendi. Não vai ter condição. É. Mas lembrando que a espiritualidade jamais vai afetar ninguém para judiar, né, filho? Então, avó, o normal, filho, é que venha nego velho, nega velha, e a manifestação é como os nego velho, né? Mas sim. Se tem filho que vem a cara, Jimbéia não vai falar que é errado, viu? Entendi. Agora, no mundo espiritual, a senhora disse que é até maior. Então, no mundo espiritual, se eu fosse vir a senhora ia ser mesmo... Eu ia me mostrar do jeito que eu fui em vida. Entendi. Não é porque já eu sou espírito hoje que eu não deixo de ter. Não é, meu filho? Tá. Se você fala com o povo hoje aqui, você não conheceu Jesus Cristo. Não. Não é, meu filho? Não. Mas se você leva pensamento, você guarda a imagem que foi colocada de como ele era. É. Não é, meu filho? É uma luz suprema onde nós não conseguimos nem desmoiar. Entendi. Jimbó não chega de nem perto. Não é, meu filho? É. Quem é Jimbó para a gente chegar perto de nós, o Senhor? A luz é grande. Mas quando você fecha seus olhos, você imagina quem? A forma como ele era, não é? É. Com essa imagem, é essa. Mesmo é nós. Se Jimbó algum dia aparecer para você, é. Se você for merecedor de um dia a vozinha acordar, você assim que nem olha papai, é. Aí sim, papai vê Jimbó do jeito que é. Oh, que maravilha. Entendeu? Aí a gente se mostra do jeito que é. Viu? Nossa, entendi. E aí, quando a senhora vai para a colônia espiritual, lá a senhora continua desse jeito ou a senhora vira uma luz? Meu filho, mas em vó a gente conseguiu virar uma luz, só. Em vó, bicho, já vem muito trabalho ainda. Porque é todo aquele espírito que incorpora ainda, filho, não pode falar que só vira uma luz. O dia que eu virar uma luz só, eu não preciso vir na minha filha mais. Eu já comprei minha missão. Aí sim eu vou viver nesse mundo que você fala. Zimbói ainda vai em Januanda. Essa é a colônia de Zimbó, como você fala. É. É, filho? Isso. Mas Zimbó ainda não é uma luz assim. Não é? Isso. Não posso falar que eu sou só uma luz. Eu ainda venho da minha filha. Ainda estou cumprindo uma missão. Entendi. Meu filho, deu para entender que sim, sim. Faz hoje. Entendi. Não sabe falar bonito, não. Ah, capaz, sabe sim. Então, quando a senhora está no mundo espiritual, a senhora pode tomar uma forma de uma vida que a senhora teve. Pode ser a de preto velho, mas pode ser de uma outra vida também. Sim, sim. Entendi. Mas assim, sim. É sempre a última, né, filho? Ah, entendi. A gente pode ter tido outras encarnações, mas a gente só cumpre, filho, essa mediunidade na última vivência nossa. Nós trazemos muitas coisas em forma de trabalho, de outras vidas, carnal, mas a forma que se é colocada é da última vida, da última passagem terra. Zimbó e Zimterra foi escravo, como falamos. Isso. Zimbó, Zim trabalhou dentro da casa dos fazendeiros, né? É. Essa foi a última vida da Zimbó. Da avó. Entendi. E a senhora aí hoje interage na Aruanda com vários outros pretos velhos, né? E caboclos, baianos, gente, tá. E a senhora conhece assim, a senhora chegou a encontrar alguém que trabalhava na mesma fazenda com a senhora, que hoje é preto velho, da Umbanda? Da fazenda não, filho. Mas o que vocês não sabem, que nós já fomos trazidos, né, filho? Nos grandes barcos, né? Nos cargueiros, nos negros, que nós era trazido. Mas encontrei sim um negro que era também o Gindarave, que também foi trazido, que é o vô Miguel do papai da casa. Nós viemos trazido tudo junto, mas quando chegou a cá, nessa terra, nós fomos separados todos os povos, né, filho? Então tem representante de Angola, né? De um lado do outro, de Nabu, de um lado do outro, né, filho? De Guiné, de um lado do outro, se espalhou muito. Então, Zimbó encontrou assim. Mas no trabalho espiritual de Zimbó, né, só o encontro junto com meu filho quando ele veio me buscar. É. O meu desencarno. Só. Né? Mas encontrei a Xinhá, né? Que amamentei, né? Como eu mesmo falei para você a história. É. Mas também foi só naquela passagem. E já depois só no trabalhar e de explicar, ajudar espiritual, né? Entendi. E aí, o vô Miguel, hoje ele incorpora no pai Silvio. E é... Ali, né, na grande mensidão da espiritualidade, foi se colocada e dada a permissão de se juntar às novas forças, né? As forças antigas, os conhecimentos. De bom, a gente se sente muito odada. Odada é feliz, com uma força maior, de poder estar trabalhando na mesma linhagem. Que é a mesma linhagem, né, meu pai? Isso é muito importante, né, filho? Então ele se chama Pai Miguel de Angola? Entendi. Porque nós juntais, filho, da onde nós viemos? Ah, igual o Pai Joaquim de Angola. Isso, né? Sempre falar de onde veio o povo. Entendi. Entendeu, filho? Dizendo dito que lá na África nós não levávamos esses nomes. Esses nomes nós ganhamos cá. É, entendi. É, isso. Mas não era assim. Mas mas tudo isso é muito importante a se colocar, filho. Porque às vezes as pessoas da terra perdem a noção de que nós viemos de lá. E foi muito difícil para nós em terra continuar a nossa missão, os nossos acreditarmos onde já ficamos, porque os senhorzinhos mandam, não aceitavam, chicoteavam de nós, né? Você vê, Jinvó, em vida, filho, Jinvó era filha do orixá Xangô. Não o orixá, como é visto na Umbanda, né? Que é São Pedro, né? Que, né? Babudo, que fez as escritas, né? De Isso. Nosso Senhor. Não, Jin orixá africano, né? Orixá dos trovões. Né, filho? Jinvó era filha. E Jinvó hoje, na vida espiritual, Jinvó continua representando Xangô, meu filho. Jinvó vem, Jinvó trabalha para a justiça, Jinvó traz o pilão, mas se sempre na orientação de Xangô, meu filho. Entende, filho? Entendi. Toda a linha de Preto Velho é almas, é direcionado por Obaluaê, que é São Lázaro, né? Um povo banco, católico, né, filho? Sim, que é o sincretismo que teve que ser feito para que os negros pudessem ter a liberdade de estar fazendo. Né, filho? Sim. Mas mesmo sendo da linha das almas, linha de Obaluaê, linha de Nanã, nós também somos comandados por um orixá. E Jinega Vó Maria é comandada por Xangô. Ah, entendi. Viu? A gente está falando uma coisa importante. É, sim. Então eu espero que quem nos escutar saiba entender, não julgar. E Jinvó está falando a natureza espiritual da avó. Sim. Viu, meu? Sim. Quero bem dizer, Jinvó não vem inteira para a gente falar que Jinvó é melhor, que eu não sou melhor que ninguém. Tanto que falei que não sou uma luz só. É. Não é, meu filho? Jinvó vem para esclarecer o ser da forma que Jinvó trabalha. Jinvó Maria. Tá bom assim, filho? Oh, graças a Deus. Ô, vó, a senhora fala assim, de Xangô como orixá. Isso. Mas a pessoa, vamos dizer, ela não sabe o que é um orixá. Assim, Jinvó, está falando como Jinvó trabalha, né, filho? Mas assim, esse trabalho que você faz é um trabalho para o povo de Umbanda, né, filho? Então, Jinvó só deu esse esclarecedor para você, que Jinvó trabalha em nome de Xangô, mas Jinvó prefere estar falando o povo de Umbanda. Isso. Né, filho? É. Tá bom assim? Senão o povo fica com a cucuruca confusa, né, filho? É. Pode falar o que você ia falar. Então, no caso a pessoa fala assim, olha, eu sei que Xangô é o orixá da justiça, mas em cada lugar que a gente vai, uma pessoa fala que orixá é uma coisa. E a gente quer ouvir do espírito que a senhora representa aqui hoje, a sua definição de Xangô como orixá. Depois eu vou perguntar a sua relação com ele. Um grande rei, filho. Um grande rei africano. Mas é aquele que foi direcionado, vamos ajudar melhor o povo a se entender. É. Vocês, quando são desde pequeninos, Jinvó também teve que fazer isso, né? Vocês fazem aprendedor do livro sagrado, o Kiação. Sim. O Lolum, que seria na língua de orixá, né? É. Que é Deus. Deus. Acionou, era tudo uma escuridão e criou o mundo, não foi, meu filho? Uhum. Aí ele acionou o quê? As águas, o vento, que se cria luz. Não foi, filho? Foi. Que se cria a terra. Não foi assim? Ele acionou cada ponto de natureza e criou o mundo ao qual você vive, não é, filho? Isso. Isso é os orixás. Então, o orixá, ele não teve vida como nós. Entendi. O orixá é um ser encantado. Encantado. O orixá é natureza. Então, quando o Orun criou, ele acionou os trovões. Babalaxim é o orixá criado do trovão. Aí chamaram, poxa, mas ele é... Então não tem Jinforma? Tem. Lá no mundo que foi criado, no mundo dos encantados, o orixá Xangô foi dado a ele. O Lulu falou assim a ele, olha Xangô, você vai comandar a justiça. Você é que vai ser o representante para que tudo seja feito como deve ser feito. E quando se houver justiça, você vai bater e vai acionar o comando certo. Né, filho? O castigo ou não castigo, ou a sentença que deve ser feita, assim vocês falam, né? Esse é Xangô. Deu para entender? O simbólico é coroante, não sabe falar. Né? Sabe, sim. Tá bonito. E a senhora, então o Xangô, ele tem uma forma, ele não é só luz. Todos têm que se criar, não é, meu filho? Sim. Então ele tem uma forma igual a Ogum. Isso é porque Ogum tem e ele não. É, então. Não é, meu filho? É. Todos eles têm. O que você cria na sua mente de mamãe Oxum? É um... Orixá, separando. Mamãe Oxum, Orixá. Uma deusa negra, muito bela. Muito bela. Né? Dona das riquezas dos minerais. Cabelo dona longo. Das águas doces. Não é, meu filho? Mas a beleza que se fala, muitas vezes não é a beleza como se é colocado. Nem para isso precisa se ter cabelo longo. Como são as africanas, meu filho? Tem cabelos longos? Não. Não, meu filho. E são belas, não são? São, nossa. Isso é o sul. Cada um pode se criar da mesma maneira, né, que se quer, mas foca o povo africano. Esse é entendi. O povo africano. Entende? Aí na linha da Umbanda, que é onde vem o sincretismo com as santas, né? É. Então aí sim, o povo coloca moça branca, dos cabelos louros, brilho, não é? É. Moça bonita. Tá bom. Né? O que aconteceu, meu filho? Dentro da senzala. Você sabe por que, que se bate a cabeça no chão, meu filho? Por que, que o povo entra na terreira de Umbanda e bate a cabeça no chão? Por quê? Então, vó, para prestar homenagem e respeito ao orixá. Sabe de onde veio, sim? De onde? Dentro da senzala, meu filho. Oh. Nós viemos e um comecinho, os negros tentavam fazer com argila, com barro, os orixá africanos, né? As formas, como assim as imagens que vocês fazem. Aí o povo branco entrava lá, quebava tudo, filho. Oh. Falava que era coisa feia, coisa ruim, e proibia, chicoteava, deixava de castigo. Mas o povo sofria, porque se você vem com aquilo dentro do seu coração, né? É uma adoração aos deuses. Você não pode, eles que davam força, filho, para nós desenguentar a chibata. Não é? Jingó, quando era chicoteada, Jingó pedia Xangô, dá-me força, meu pai, para eu aguentar, faça meu lombo ficar duro, para eu não aguentar a chibatada. Né, filho? Então era a força que nós tínhamos, orixá. Aí que nós fizemos, filho, nós cavávamos o buraco. Aí nós colocávamos todos os assentamentos, como nós fazíamos na África. Tudo que o orixá ensinava que devia ser feito, nós tampávamos. Entende? Sim. Aí o senhor chegava e falava assim, olha, dava as imagens dos santos católicos para nós, olha, é esse que vocês têm aqui. Sim. Aí nós baixava a cabeça. Mas aí nós colocávamos em cima da onde nós tínhamos colocado. Que é os altares. Lá embaixo estava os assentamentos dos orixás. Sim. Em cima nós fazíamos o altar católico. Uhum. Aí o povo branco chegava, aí nós íamos e batia a cabeça no filho. Nós estávamos respeitando o povo, né, da igreja, as imagens, mas nós também estávamos batendo com o orixá e falando, não abandonamos. Dai-nos força. E isso foi se passando, filho. Toda a casa, você está vendo assim? Sim. Ali tem assentamentos, né, meu pai? E Então o filho chega, o filho bate a cabeça. Olha. Pro orixá, entende, filho? Ah. É daí que se começou. Agora. E junta tudo. A Umbanda é isso, filho? Sim. É o juntador de tudo. É. Sim. É uma... Então o orixá sempre acompanhou os peitos velhos. Entende, filho? Sim. Então nós ficamos assim muito tristes quando os irmãos dão valor à nossa história. É. Vó, tem um midundu para a senhora tomar aí, minha mãe? Tem, até já a gente tá, que a gente não toma, a gente entende, né, filho? Tem que estar frio, cheio. É. Então, vó. E desde o começo também, pelo que a senhora disse, é, vocês ensinam a gente a respeitar a religião do outro sem necessariamente ter que perder a nossa. Não é necessário briga? Se lembra da nossa conversa da outra vez, hein? Ah. Que se nós falou ao Sheik, povo terra faz guerra. É. Povo terra dificulta tudo, filho. É como o Jinvó. Como eu acabei de falar atrás. Jinvó, Jin quer Jin falar como Jinvó trabalha. Isso. No outro dia você fala com outra Jinvó que não trabalha do mesmo jeito. É. Não é, filho? Sim. E tem que se respeitar. Não pode falar assim, ah, mas Jinvó Maria lá fala uma coisa. Jinvó Velho lá fala outra coisa. Então junta um pouquinho de Vó Maria, um pouquinho de Vó Jin de Aruanda. Não é? É. Aí junta e fala, olha a mensagem linda que cada um quer dar. Oh. Mas aí que povo faz, filho? Nós damos uma palavra de ensinamento e o povo faz guerra. Faz. Essa Jinvó não está falando nada com nada. Está é. Inventando. Sim. Não preciso, filho. Não. Jinvó não precisa daqui, se Jinvó não quer. Isso. É como Jinvó falou a você outra vez. Sim. Se nós não vemos encontrar uma palavra de ajuda, uma palavra de orientação, para que nós precisamos vir? É. Entende? Sim. Então, guerra quem faz é povo. Sim. O respeitar um do outro é o início da humildade de cada um. Porque ninguém é mais que ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo fez 12 apóstolos. Isso. Não foi? Foi. E falou para eles, vão até o mundo e façam mais e mais. É. Não colocou para eles assim, vocês vão ser os 12 e vai parar pelos 12. É. Não é, filho? É. Falou, siga a minha palavra. Ai. Então, se você respeita o outro, já está mostrando que você tem mediunidade. Porque se você não sabe se respeitar o outro, filho, mediunidade, você não tem. Tá certo. É. Sim. Pode falar isso, você está com limpador ainda não. Já. Eu vou anotando, né, Lu? Tenho certeza que a gente está sempre ouvindo bem o que a senhora está falando e se aprofundando em alguns temas. É... Então, o respeito pela outra religião, mas também o respeito nesse trabalho que eu faço para com o que dizem as entidades e permitir que o conhecimento venha de todos, né? De todos, né, filho? Entendi. Mas a gente sempre pede em coração que não se perca, né, filho? Oh. Jinvó, vem, Jin fala com você. E aí a gente sempre abençoa e pede, né, aos guias, consoladores e espirituais que lhe dê cada vez mais força e sabedoria também. Sim. Porque a gente, no mundo, como a gente falou, uma lua, hoje, espiritualidade está assim um pouco beirando a gente se perder. É. Porque a gente, as pessoas estão fantasiando muita coisa, ah. A gente está criando. Se nós a gente fala para você assim, olha, o orixá é assim. Nós estamos colocando porque tem uma experiência a mais em mim que você, não é, filho? É, isso. Mas aí nós falamos um pouco, é assim, aí o povo quer discutir, quer criar mais. Espiritualidade é tão simples, filho. Como sempre fala, né? É simples. Não precisa se inventar mais nada. Não é, filho? Deus te deu a terra para plantar, colher dela. Você colhe uma folha, deixa secar, você faz uma tarumba para você descansar, não é? Isso. Não é assim, meu pai? É, não. Aí você cria, você faz uma tapera para você se fugir da chuva, do tempo. Então Deus te deu tudo do mais simples e aquilo te faz o simples. Sem pedecar muito, filho. Não é? É. Ginvó já é assim. Ginvó, nego velho, vem. Você falou da arcada, né? É. Ginvó falou, vocês têm que dar condição para Ginvó chegar também, né? Aí não há necessidade da Ginvó ficar rodando que nem baiano. É. Eu não tenho não, filho. Poxa, avó, mas você é um espírito. Mas eu estou um espírito no corpo de um encarnado. Então sempre dá um reflexo, né, filho? É. Seria judiação você deixar a Ginvó enjoelhada no chão, né? Ainda bem que papai da casa deixa a Ginvó sentada. Sim. Né, filho? É. Então, o que eu quero dizer é assim, filho. O respeito ao escutar e fazer o entendedor antes de julgar e querer fazer mudar. Como você pode mudar algo que já vem de tantas luas? De tantas luas, Ginvó trabalha assim. Se minha filha falasse pra mim, olha, Ginvó, você não vai tomar mais gin na caneca de barro porque não é bonita. Ginvó vai falar, então, não quero tomar nada. Eita. Você não vai tomar na cuia porque tem uma canequinha mais bonita, não quero. Ah. Eu quero o que foi dado para ele. Uhum. Entende? Tudo é um fundamento. Ginvó gosta assim. Natural. Sim. Pode fazer, falar. Estou tudo... falando, né? É, vamos ver as perguntas. Tudo é um fundamento. A gente ouve a pessoa, muitas pessoas dizem, olha, mas se é um espírito evoluído, por que que gosta daquela canequinha? Isso seria um apego. Explica para eles, antes que essa pergunta fique rodando. Quando o Ginvó veio, foi ofertado para Ginvó. Bora. Recebeu com carinho, virou instrumento de trabalho. Então você não pode dar uma espada para o seu caboclo de Ogum. Você não pode dar um arco e flecha para o seu caboclo de pena. Então você também não pode dar o pano para cobrir a cabeça. Não é tudo material? É. Seria apego se eu falasse assim, olha, eu não vou embora. Se eu não puder levar, como é que eu vou embora se eu sou espírito? É. Eu vou ficar aqui, apegado aqui, é meu instrumento de trabalho. Aí eu volto naquilo que eu falei, tá vendo, filho? Se cria coisas para se contrariar. Entendeu, filho? Sim, sim. Se eu fosse tão evoluída, não precisava acumular. Eu só estou num patamar um pouquinho maior. De evolução. Entendi. Evolução, filho. Eu também estou indo em busca de evolução. Para que eu chegue naquela luz que você perguntou se eu era. É, entende, meu filho? Sim. Entendi. Então se criar lá. Para que aquilo, para que isso, é sempre algo querendo espetar um, espetar outro, filho. Então uma mesa branca não precisa colocar o copo com água. Não é tudo apego. Um grau de evolução, então não se precisa de nada. É, no final não precisaria de nada. Então, onde se tem a incorporação material, você também vai necessitar de coisas materiais para representar o trabalho daquela forma. Entende, filho? Sim. Viu como fica difícil? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É. Não tem problema, não. Pode falar que Ginvó é erguida, que Ginvó está apegada, que Ginvó não é. Não tem problema. Não tem problema. Ginvó, Ginvó Maria vai continuar trabalhando no mesmo jeito, trazendo a palavra para quem quer escutar. Ginvó Maria vai vir para ajudar aquele filho que quer ser ajudado. Não é? Sim. Espírito não obriga ninguém, meu filho. Mas a gente dá o remédio. Você quer tomar um chazinho da qualquer dá para você? Toma, se não quer. Aí é o jeito, né? Sim, entendi. Então, é a pessoa mesmo que acaba perdendo a oportunidade de receber uma ajuda, né? Cria já algo para se atrapalhar antes de querer, né? É. Tanta coisa para se apegar e se ver, né? Olha, tem apego à caneca, tem apego ao seu trono, aquele pequeno, né? Pequeno, é. Quem é que é menos evoluído? Eu que tomo minha canequinha de bar ou a pessoa que falou que eu estou apegando? É. Deixa. É sempre aquele que julga, né, vó? É, filho. Que fica aí. É uma pessoa desocupada, né, vó? Com o bem do próximo, com o bem pessoal. Não faz nada pra se melhorar. Ah. Não é, filho? Vai lá, que é sempre que há alguma coisa. É o que eu falei. Ginvó, muitos vai ver ginvó, sim. E vê outra ginvózinha, outro ginvózinho. Não é? É. Aí vai ficar comparando. Nossa. Eu já não era ginvó nem em vida, ninguém. Você é ginvó no espiritual, não é? Ginvó é assim, a outra neguinha velha é de outro jeito. Né? Né, meu filho? Entendi. Gin não é todos os papais que trabalham como papai, tá? Aí papai Gin fala, dá uma palavra de ensinador. Aí o outro vem já começa já a criticar o que o pai falou. Não é melhor, Gin? Guarda as palavras boas. É. O que não te serve, você passa a peneira. Não é, filho? É. Ai, não. Nem começa a escutar, já tá falando mal. Não é, filho? É. Você viu como tá feio? Tá feio, pô. Tá feio. E nós não esquece, filho. É. Nós, você sabia que espírito sobra? Chora? Chora, nós em tristeza. Ai. Ai, mas chora de cair em lágrima, não, é uma forma de falar. Nós em chora de tristeza, de ver se perder. Não é, filho? Há muitas lumas, muita gela, né, que fala? Muita gela atrás. Um espírito vinha, um médium, e tomava o corpo do médium, aquele médium trabalhava. O povo não sabia ler. O povo não sabia escrever, mas o povo aprendia a fazer um remédio. Não é, filho? É. Hoje o que acontece com a mediunidade de vocês? Vocês têm que ficar aí, ó, trabalhando para desenvolver, para desenvolver, para desenvolver. Mas por quê, minha avó? Por causa do pensamento de vocês? Por causa do julgamento de vocês, de duvidar? É. Vocês duvidam até do que vocês têm? Não, eu só tenho. Se isso acontecer comigo, você está colocando para teste, filho? Ah. Se minha filha falar, eu só acredito na minha avó Maria, se ela me mostrar isso, eu vou mostrar nada, meu filho. Eu não preciso mostrar nada para ela, não. Ou ela acredita em mim, no plano da espiritualidade da pureza? Uhum. Não é, meu filho? Como eu preciso provar para você que eu sou avó Maria? Não. Não preciso, filho. Não, senhor. Porque desde o momento em que é convocado aquele espírito, está na sua responsabilidade, como é a minha filha, de trabalhar com a verdade ou não. Não é? Sim. Como uma entidade falou para você assim, olha, quando se é convocado o nome, você acionou aquela força. É. Você vai ter que ser responsável para falar as coisas certas. Uhum. Senão aquela força convocada vai em cima de você. Foi mesmo. Não é? É. Então eu acreditar que já não existe mais. Vocês testam, testam, testam, testam. Ai. E um abraço. Né, filho? Isso. Um abraço. Ginvó não vai chegar aqui. A Ginvó pode até entender algumas coisas que eu poderia ensinar da parte de nação, de Angola, de embora bem da Angola. É. Mas para que eu vou falar se o seu trabalho é para a Umbanda? Se o Jimbó se manifesta na Umbanda. Mas aí vem aquele que quer criticar o outro, a forma do outro. É. Não é? É. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Filho de Tupã. bate tambor. Vai Joaquim, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Mané, bate tambor. Olha aí, mas bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Bate tambor lá na Angola, bate tambor. Vai João, bate tambor. Vai José, bate tambor. Vai Meu Pai, Deus me esteja de alma, Santa, onde mora meu Senhor Jesus Cristo. Louvado seja. Eu perambulava pela vida, sem ter o que comer. Eu pedi as almas santas para vir me segurar. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou, graças a Deus e nosso Senhor. Graças a Deus. Oh, graças a Deus, Pai Miguel. Mas um ser faz falhador, né, minha ré? Isso é bom. Não, pode fazer falhador com a veia, viu, meu filho? Nego veio abençoar o trabalho, viu, minha filha? E nego veio fazer falhador com a veia, para essa filha e para você, meu filho? Senhor. Que não há a separação, mas há a união da força. Nego veio trazer cá, diante daquilo que você está plantando na terra, meu filho. Junto com essa veia, para você sentir presença dentro dessa casa, que a espiritualidade é uma coisa mandada divinamente. Por Deus nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o mundo das vocês, a terra que vocês vivem, a terra que vocês abrem os olhos, a terra que vocês caminham, e a terra que vocês fazem o julgamento de vocês, perante a espiritualidade, é tudo paz, é tudo amor. É tudo um abraço só, não há separação. Mas há um segurando a mão do outro, como o nego veio cá junto com essa vida. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. O que está faltando, meu filho? O que está precisando? É. Simplicidade. Ah. Humildade. A aceitação. Que a espiritualidade não é um brincador. Ah. Que antes de trazer um espírito na terra, primeiro tem que ir até o Pai. Antes de trazer um espírito na terra, saber entender, fazer entendedor, que não pode machucar quem está em volta, que não pode amaldiçoar quem está em volta, que o espírito pede, para que aquele médium seja um bom médium, para que todos possam viver na harmonia, é dizer sempre, Deus, se vós é a luz que me conduz, me fortaleça como matéria e envie um bom espírito para trabalhar. Oh, graças a Deus. É poder, meu filho, sentar numa poti, seja ele assim, ou seja ele num tronco cortado de uma árvore, ou seja no chão, e fazer a caridade com amor. É fazer nascer a espiritualidade com a pureza de uma água que corre, de uma água que sai da terra, de uma planta que é colhida, meu filho, de uma planta que é respeitada. E por essas duas que vocês vivem, está se perdendo, filho. Ai. Tudo que é da espiritualidade de amor verdadeiro, porque as matérias querem mostrar na terra o que os olhos mesmo não conseguem enxergar. E quando as matérias só quiser mostrar na terra, filho, o que os olhos não podem enxergar e o coração não alcançar, os bons espíritos, filho, vai se ficar só com aquele punhado de média, aquele punhadinho. E se daquele punhadinho não fosse crescer numa nova família religiosa, filho, isso vai se acabando e vai-se embora. E quando se for ver, filho, pela arrogância, pelos maus pensamentos, por o egoísmo, a espiritualidade vai se acabando. Mas como com um espírito em nome de Deus pode se acabar? Se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes só é lembrado quando o filho necessita de uma caridade, como é que ele pode estar presente todos os dias na sua vida se você mesmo esquece dele? Assim é a espiritualidade. Então, para se carregar a espiritualidade, o que nós espera, filho, é a humildade e a simplicidade de cada um. É a verdade nos seus banhos que se faz. É a verdade nas orações que se prega. É a verdade no incorporamento, filho, para não usar de má fé com quem está precisando de tanta luz e de tanta mão. Você está fazendo entendedor desse velho? Sim, senhor, pai. Então é isso que o nego velho, junto com todos os véios e todas as véias. Espera que eu sei, pela lei sagrada divina, é por pé no chão, filho, e sentir o que a terra tem de força para dar. É não é ver um fio entrar dentro de um canjoave, dentro de uma senzala, meu filho, e olhar o seu irmão, olhar o seu pai, olhar a sua mãe, olhar as suas correntes, e dizer que se pode se fazer, ser diferente se ele mesmo não é diferente para alcançar a humildade de um bom incorporamento. Você está fazendo entendedor, meu filho? Sim, senhor. É o médium saber que quando ele entra numa casa santa, ele abaixa a cabeça, faz a sua oração e pede a Deus o fortalecimento. Porque sem Deus, sim, não há mediunidade. Sem Deus não há incorporamento. Sem Deus, sim, não há caridade. E os médios estão esquecendo de tudo isso, viu, meu? Ah, meu pai. Como é que eles fazem para corrigir esse comportamento, meu pai? A humildade de querer aprender. Ah, a humildade de querer escutar. Olha. Porque eu falei, o povo já não quer escutar mais. Não quer mais escutar. Quer aprechador. Não quer rebaixar um degrau, um degrauzinho, um degrauzinho. Não, quer ficar lá na frente. Entende? Nossa. É fazer entendedor, meu filho. Que se você não pode carregar uma pilha de água, você ir logo de manhã dentro de uma mata ou numa plantação e ver que o sereno molhou aquela folha para limpar e banhar ela, e você pegar aquela folha, só balançar ela assim, um pingo de água cair na sua boca e matar a sua sede. A espiritualidade é isso. Olha. A espiritualidade é tão simples, meu filho, que você não precisa estar num canzão bonito para trazer e fazer a caridade. Você precisa estar na energia da luz de Deus, com o seu coração, filho, com a sua mochila, com o seu bom pensamento. E como se faz isso, filho? Cada um aceitando, filho, que não é as coisas da terra que se impõem à frente da espiritualidade, mas é a espiritualidade que se impõe à frente das coisas da terra. Aí tudo vai se viver melhor para o mundo do novo amanhecer. Quando você vê, quando se começou a origem da espiritualidade, quando se começou a devoção da Igreja Católica, meu filho, quando se começou com respeito, quando se começou onde não tinha anel de ouro, onde não tinha corrente de ouro, onde era a humildade, era a paz, era a verdade, meu filho. Hoje tudo está se perdendo, tudo está se deixando de se ganhar. Por quê? Porque os valores, meu filho, das coisas material estão brilhando na frente de tudo. E em cima de tudo está se perdendo amor de pai, de mãe, de filho, de irmão. Por quê, meu filho? Porque as pessoas, serem encarnadas, estão esquecendo de entender que a natureza está aí aberta para vocês andar sobre ela e viver sobre ela numa humildade, meu filho. De você entender que se você não respeitar a terra não pode ser cultuada para ser plantada e ser colhida, pode? Você pode vestir o que é do melhor, você pode calçar o que é do melhor, mas se a terra não oferecer, você vai ter o que comer, filho? Não, senhor pai. Você pode ter o que vestir do melhor, o que calçar do melhor, o melhor pataco, mas se não tiver água para matar sua sede, você vai morrer de sede, não vai morrer. Vai, sim. Se você não tiver um trapo para se cobrir, se você não respeitar o frio, você vai ter só o calor, filho. O frio vai fazer você adoecer, não vai, meu filho? Vai, sim, senhor. Se o frio ficar só na terra, os ventos gelados ficar ocupando a natureza, filho, a plantação, filho? Não. Não. Todas as folhas secam. Bem assim é o campo mediúnico, filho. Bem assim é o corpo.